Você cansou, Bodô? Bodô, Damião, hein? Damião, Damião. Ale, Maria. Ale, Maria. Eu quero você pra minha cozinha. Ale, Maria. Eu quero você pra minha cozinha. Fazer comida para mim. Dar banho pro meus cachorros lá do paraíso. Ô, Maria, Maria Beleza. Alô, Maria. Eu quero você. Ai, Maria. Eu quero você. Por isso que tô aqui, bem perto de ti. Alô, Maria, eu quero você para me dar banho, lá na minha cozinha. Alô, Maria, não faça mais comigo, eu fiz com você, porque eu fiquei nervoso com o amor de você. Alô, Maria, eu quero você para me banhar e me casar. Ô, Maria, Maria, você sabe que eu digo. Você é marido. Alô, Maria. Botei anúncio na revista. A procura de uma menina. Que seja menina. Que seja moça. Como nasceu. Para casa comigo. Ela me respondeu. Isso não existe no Brasil. Alô, Maria. A menina me chamou. E disse, Damião. Você é bobão. Tá procurando mocinha. Que nunca namorou. Porque aqueles que já namorou. O namorado já bagunçou. Elas ficam bagunçadas. Depois quer casar. Comigo não é isso não. Comigo não tem essa não. Eu sei o Damião. Vem cá, sou. Comigo não tem essa não. Menina, menina, eu quero casar com você. Que nunca namorou. Que nunca beijou. Porque aquelas que já namorou. O namorado já bagunçou. Elas estão bagunçadas. Depois quer casar. Você acha que eu sou tarão pra casar com o resto dos outros? Eu não gosto de resto, eu gosto da natureza. A natureza tem que ser franca e inteligente. Alô, Maria, alô, Dona, alô, Maria. Vou ter anúncio na revista. A procura de uma moça, que seja moça e que seja virgem pra casar comigo. A revista me respondeu, isso não existe no Brasil. Eu tava virado da cabeça, coisa que não existe. Eu digo pra vocês, eu sou caretão, quero casar com a menina que namora só o primeiro homem e casa. E as outras que namoram um e outro, fica dando o resto pros outros. Eu não gosto de comer resto, eu gosto de comer feijão do mesmo dia. Alô, Maria, alô, Maria. Vou ter anúncio nos jornais, à procura de meninas, que sejam meninas, que nunca namorou, que nunca beijou. E aquela que já namorou, já tá toda bagunçada, tá procurando o casar. Depois você sabe o que ela faz, vão fazendo um aborto, pra dizer que é mocinha. E chega lá em cima, ela se apaga, lá no camarim. Alô, Maria, alô, Juninha. Eu não quero mais você, porque você não tá aqui. Alô, Maria, Damião, experiência Maria.